se arrumar, à procura de uma festa pra dançar, ou atrás daquela perdida paixão, se emocionar ao escutar aquela canção. De platidão e olhos abertos, um cheiro de um perfume de um amor eterno. O cupido solta flecha pra ambos os lados, consequência, seres humanos apaixonados. Tá lotado, tudo na paz, no amor, tudo suado, tá mal calor. As bebidas evaporam rapidamente, já foram apresentadas e consequentemente. Carícias, beijos e abraços, troca de telefone e amassos. Milhares se uniram através dos bailes, então dance e curte à vontade. A noite é sua, eu fico feliz em te ver. Curtindo na paz, o amor, descontrole eu sou. Sempre vou ser. A noite é sua, eu fico feliz em te ver. Curtindo na paz. Madrugada é sua, beba com moderação, não faça loucura. Não se estrague de bobeira, valorize sua vida. Mas se não resistir, use camisinha. O lugar é tentador, muita sensualidade, muita vaidade, glamurosidade. Tudo escuro dentro do salão, o telão vira iluminação. A sensação de poder viajar com a batida lenta da música, o hip hop que levanta o astral. Não importa cor ou classe social, da ponte pra lá tudo é mais caro, da ponte pra cá tudo é mais barato. Curta, não se meta com drogas ou revólver, a noite é sua, Deus não dorme. A noite é sua, eu fico feliz. Acabou, a madrugada e seus mistérios de amor. Quem pagou, pegou, amassou, beijou, foi direto pra rodovia do amor. O Band Love e seus quilates, de bandite na Raposo Tavares, fazendo do motel uma boate, um rap dançante de praxe. O neguinho agora é só de espumante, vaidoso e nada de fragante. Dinheiro no bolso e mão dex, só de camarote total flex. A discussão tem que morrer dentro da festa, é só um monto nessa selva de pedra. Cuidado, a Van Helsing nos baile, mas se não deve, dance e viaje. A noite é sua.